é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dá, né? Evidência, o cotidiano é muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica.